Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária. Hoje é quarta-feira, são 11 horas e eu sou Mônica Vermes. Você está ouvindo o Lugar da Música, parte da programação da Faixa das 11 na Rádio Universitária 104.7. Eu sou professora do curso de música da UFES e agradeço à Rádio Universitária pelo convite para realizar o Lugar da Música aqui. A proposta do programa é explorar as relações entre música e lugar. A música pode ser de qualquer gênio, de qualquer estilo, de qualquer época e para qualquer tipo de formação, instrumental, vocal ou outra. O lugar pode ser entendido como um determinado ponto geográfico, da menor a maior escala, ou como algo criado pelo movimento, pelas ideias, pelo uso, pela força de um conceito ou criação. O tema do programa de hoje é Cuba. Se você quiser participar do programa, ligue para 27-3335-7913 e deixe sua opinião ou sugestão. Cuba é vários lugares. Terra da mítica Revolução Vitoriosa em 1959, ilha paradisíaca do Caribe, produtora dos melhores charutos e rum, lar escolhido por Hemingway, terra natal de Ítalo Calvino, das igrejas católicas e da santeria, num estado que até a década de 1990 era ateu, hoje é laico, do balé clássico e do cabaré Tropicana, e certamente de muita música. Tanta e tão variada que só será possível explorar uma pequena amostra aqui. Para começar, vejamos alguns dos gêneros musicais cubanos. Alguns dos muitos: cha-cha-cha, contradança, conga, danson, guajira, guaracha, habanera, mambo, rumba, som, trova, guaguancó, pachanga, além do jazz, do rock, do rap e da música erudita. Comecemos ouvindo um dos mais conhecidos, o bolero. Miramos un amor que se nos va. Anos. Bolero com versos de Nina Nunes e melodia de Maria Teresa Vera. Na gravação, com Maria Teresa Vera e Lorenzo Iarresuelo, acompanhados pelo conjunto de Nenê Ayue, uma gravação de 1956. O bolero faz parte da chamada trova, um dos troncos principais da música cubana, praticada pelos chamados trovadores, que compunham suas próprias canções e se acompanhavam com o violão, com especial cuidado com a poesia. O bolero cubano surge na década de 1880 em Santiago de Cuba, uma cubanização de gêneros musicais espanhóis empreendida por esses trovadores, que viajavam pela região e pela ilha, ganhando a vida tocando e cantando. Tristezas, de 1883, de Pepe Sánchez, é considerado o primeiro bolero cubano. O bolero que ouvimos foi composto em 1935, já em Havana, na outra extremidade da ilha. Além de se espalhar pela ilha, o bolero migrou para fora de Cuba e teve uma trajetória especialmente fértil em Puerto Rico, com Rafael Hernández, e no México, com Agustín Lara. Na sequência, um outro gênero cubano importante, o son. Le dice muy apurada, bésame en este rincón. Y el novio le dice, espera, caramba, deja que pase la gente, que mira la callejera, son miradas imprudentes, que mira la callejera, mamá, y son miradas imprudentes. Como quiera que me bese, mi amor, si la gente está mirando de allí, esperemos un momento mejor, que quiero besarte así. ¿Cómo? Así, así, así, así. Nunca esperé que te niegue, mi amor, estos besos que son para ti. Esperemos un momento mejor, que quiero besarte así. Oh, niño. Así, así, así, así. que te bese, mi amor. Si la gente está mirando de allí, esperemos un momento mejor. Que quiero besarte así. ¿Cómo? Así. Así. Así. Así. Nunca esperé que te niegue, mi amor, estos besos que son para mí. Esperemos un momento mejor, que quiero besarte así. A ver, ¿cómo? Así. Así. Así. Así. Ouvimos Beso Discreto, Beijo Discreto, um som de Miguel Matamoros com Eliades Ochoa. O som surge em Santiago de Cuba, na região oriental, e ganha notoriedade internacional na década de 1930. Combina elementos da canção espanhola e do violão também espanhol com ritmos e instrumentos de percussão africanos de origem banto. A instrumentação típica do som inclui um violão, cutrés, clavas, bongos, marímbula ou calimba e maracas. O três, um instrumento de cordas semelhante ao violão com três conjuntos de cordas duplas, tipicamente faz o chamado guarreo, um ostinato, uma repetição de um mesmo padrão rítmico e melódico que serve de base para o som. A instrumentação passou por várias transformações e tipicamente acaba se substituindo o piano, que entra no lugar do violão, o contrabaixo, que entra no lugar da marímbula ou calimba, e inclui-se um trompete. O autor dessa canção, desse som, Miguel Matamoros, nascido em 1894 e falecido em 1971, teve um papel extremamente importante no estabelecimento do som cubano. Ele participou de duas agrupações muito importantes, tanto na ilha quanto fora dela, particularmente no México. Uma delas é o trio Matamoros, formado com Círio Rodrigues e Rafael Cuento, que foi reunido em 1925 e que lançou sua primeira gravação em 1928, mas que dura até 1960. E depois o conjunto Matamoros, já na década de 1940, dedicado ao som e ao bolero som. O Eliades Ochoa, intérprete deste som, nascido em 1946 em Santiago de Cuba, é conhecido como El Cubanito e é considerado um verdadeiro guajiro, um camponês. Começa a tocar e cantar ainda criança, nas ruas, nos bares, nas cantinas e nos prostíbulos, e depois da Revolução acaba tendo oportunidade de fazer uma carreira no rádio. Participa, né, das atividades do Buena Vista Social Club, no qual a gente vai falar mais adiante, que o torna mundialmente conhecido. Na sequência dos importantes gêneros musicais cubanos, ouvimos agora um tcha-tcha-tcha. ouvir Cha-Cha-Cha de los Cariñosos, um cha-cha-cha de Rosendo Ruiz Quevedo com a Orquestra América, uma típica charanga, o conjunto musical de baile formado por piano, violino, violoncelo, güiro, que é o reco-reco, clarinete, flauta, contrabaixo e percussão. O cha-cha-cha é um gênero de música e de dança que se estabelece na década de 1950. La Engañadora, de Enrique Jorin, de 1951, é considerado o primeiro cha-cha-cha. O nome da dança é uma onomatopeia do som do güiro, o reco-reco, e dos pés dos dançarinos no chão do salão. Na sequência, um outro gênero musical cubano, uma tonada. Tonada Carvajal, com Ressuscito Rodrigues. É um ponto livre, um pouco sem o ritmo estável marcado pela clava. Esse tipo de canção faz parte da tradição dos jograis e trovadores medievais. É praticado na zona rural cubana por poetas, repentistas, improvisadores, que fazem era cantar o punto. A estrutura poética do punto é a décima. 10 versos octossílabos com uma estrutura fixa de rima, e que pode ser feito de várias modalidades. As mais comuns são as controvérsias, os diálogos e as tonadas. A controvérsia é um duelo entre dois poetas, algo semelhante aos desafios que a gente conhece aqui no Nordeste. Os diálogos também são feitos entre duas pessoas, mas como se estivessem conversando, sem a rivalidade que acontece nas controvérsias. E as tonadas, que a gente ouviu agora como exemplo, são uma espécie de canção que com o tempo vão ganhando características regionais. Eu sou Mônica Vermes e este é o Lugar da Música, programa transmitido pela Rádio Universitária 104.7 nas quartas-feiras das 11 ao meio-dia. O tema do programa de hoje é Cuba. Se você quiser participar do programa, 33357913 e deixe sua opinião ou sugestão. Se você quiser ouvir novamente ou recomendar a alguém este programa, ele estará disponível no universitariafm.ufes.br. Encerrado um bloco dedicado aos gêneros musicais cubanos, vamos atentar agora para algumas personalidades importantes. E começamos com Bola de Nieve. Thank you. te olvidaré, te olvidaré, aunque me acabe en un eterno recordar, aunque mi cielo siga siendo tu mirar. Te olvidaré, yo te lo juro, te olvidaré, te olvidaré, aunque en ajenos rostros yo te vea después, aunque a mis sueños vengas una y otra vez. Te olvidaré, yo te lo juro. Cruel es la pregunta que me grita el corazón, cruel es la mentira que repito sin cesar. Te olvidaré, te olvidaré, aunque destroce el pensamiento en olvidar. Y cuando ya no pueda nunca más pensar, quizás te olvidaré y entonces moriré. Aunque a mis sueños vengas una y otra vez, te olvidaré, yo te lo juro. Cruel es la pregunta que me grita el corazón, cruel es la mentira que repito sin cesar. Te olvidaré, te olvidaré, aunque destroce el pensamiento en olvidar. Y cuando ya no pueda nunca más pensar, quizás te olvidaré y entonces moriré. Ouvimos Te Olvidaré, de Manuel Meródio, com Ignacio Jacinto Villar Fernández, mais conhecido pelo apelido Bola de Nieve, o homem triste que cantava alegre. Bola de Nieve nasceu em 1911 em Guanabacoa, na província da cidade de Havana. Começou sua carreira no final da década de 1920 em Cuba, tocando em teatros e cabarés, mas só conseguiu sucesso no México, acompanhando Rita Montaner, vedete cubana do palco, do cinema, do rádio e da televisão, com uma intensa carreira na cidade do México, Paris, Miami e Nova York. Ela, natural da mesma cidadezinha que Bola de Nieve. Bola voltou a Cuba em 1936, apadrinhado pelo importante compositor e pianista cubano Ernesto Lecuona, e como parte de seu elenco, viajou pela América Latina, Estados Unidos, Europa, indo também até a China e a Coreia. Ele dividiu o palco com nomes como Lina Horne, Ari Barroso, Dorival Caymmi e Libertad Lamarque, e conheceu a peruana Chabuca Granda e Edith Piaf. Na década de 1950, começou a se apresentar um programa na rádio cubana chamado El Gran Show de Bola de Nieve, o Grande Show de Bola de Nieve. Em 1965, um restaurante foi reformado no centro de Havana e passou a se chamar Che Bola, onde ele se apresentava regularmente. Bola de Nieve morreu em 1971. Negro, tinha um vínculo importante com as tradições afro-cubanas nas práticas musicais familiares. Sua tia-avó, Mamaquina, teria lido a vocação artista de Bola nos búzios, estimulando seu estudo formal de música. Integrado ao circuito musical internacional, ele permaneceu na ilha depois da Revolução, ocasião em que muitos artistas se exilaram, e se declarava marxista, fidelista e iorubá. Homossexual, sua orientação nunca foi declarada publicamente durante a vida. Sua condição de negro e homossexual teria sido, segundo José Sánchez Montes, parte da causa de seu entusiasmo com a Revolução, nos diz esse autor. Ele era um pró-revolucionário muito declarado. Acredito que isso se entende porque viveu os primeiros anos da Revolução, naquele mundo idílico no qual, de repente, os negros pensavam que poderiam ser felizes e que mudaria o seu status. Os homossexuais, certamente, pensaram o mesmo. Ele vivia praticamente em uma espécie de nuvem, onde tratava com Fidel e com todos os artistas internacionais que iam a Cuba. Na sequência, ouvimos um outro artista cubano importante, Benny Moré. Música. baila. Sí, señor. En Cubita Bella. ¿Cómo no? Lo baila Don Lalo. Sí, señor. Y lo baila Estrella. ¿Cómo no? En Santo Domingo. Sí, señor. Se baila pegado. ¿Cómo no? Y de medio lado. Sí, señor. En Santo Domingo. ¿Cómo no? Ay, cómo se goza. Sí, señor. Ay, cómo se baila. ¿Cómo no? Ay, cómo se baila allá en el Cibao, bien apretadito y de medio lado. Ouvimos Ai Como Me Gusta, um merengue de Chiquitín Garcia com Benny Moré, o bárbaro do ritmo. Bartolomé Maximiliano Moré Gutierrez nasceu em 1919 e morreu em 1963. O período de maior sucesso de sua carreira de cantor foi nas décadas de 1940 e 1950. Começou a tocar e cantar ainda criança e despontou para o público ao vencer um concurso no rádio no começo da década de 1940. Concursos das rádios cubanas eram semelhantes aos programas de calouros que se faziam no Brasil, nos quais os vencedores tinham oportunidade de gravar e começar uma carreira e os perdedores eram muito humilhados. Moré cantou durante vários anos com o conjunto Matamoros, no qual eu falei antes. E, a partir de 1953, depois de atuar com a orquestra de Ernesto Duarte, ele teve a sua própria banda, a Banda Gigante, que contava com 16 músicos, que era um número considerável, que era o mesmo número de músicos que tinham as importantes bandas de Javier Cugat e de Pérez Prado. Moré fazia os arranjos, mas como não sabia escrever música, ele cantava as linhas de cada instrumento para os seus arranjadores e eles escreviam. Moré e sua banda tiveram um enorme sucesso internacional e chegaram a tocar numa cerimônia de entrega dos prêmios Oscar nos Estados Unidos. Com a Revolução, Moré permaneceu em Cuba. Ele morreu aos 43 anos de cirrose e compareceram a seu funeral cerca de 100 mil fãs. É uma figura muito querida em Cuba e diz dele Elio Orovio. Benny Moré faz parte do Olimpo Supremo dos cantores da música cubana. É a principal referência quando se fala em cantores de nossos gêneros. Bolero, son monturo, afro, guajira, guaracha, mambo, rumba, cha-cha-cha, batanga, merengue, cubanao, plena criollada, feeling, tudo fez bem, ou seja, fez melhor. Sua qualidade vocal extraordinária, sua afinação perfeita, sua expressividade, seu enorme senso rítmico, não teve igual em nossas ilhas caribenhas. Sua carreira, desenvolvida ao longo dos anos 40 e 50, esteve aberta a tudo que era novo, elevando-se de trovador de som e bolero a intérprete e criador genial das expressões que foram chegando, enriquecendo seu mundo artístico. O merengue, ele não é um gênero oriundo de Cuba. Ele, na verdade, é mais típico da Venezuela, do Haiti e especificamente da República Dominicana. Mas ele acabou ganhando uma feição local, chamado merengue a cubanao. Bom, na sequência, uma outra personalidade importante da música cubana, Pablo Milanés. A veces cuando el sol levanta el vuelo, remuevo la esperanza y miro adentro, y entre mi corazón y la añoranza solo dormita un charco de aguacero. detrás de la mirada salta un sueño que sin querer se agita en la garganta. Una carrera ciega hasta tu cuello, un tropiezo que rompe la balanza. No habrá razón que guarde el equilibrio cuando la ausencia llora en los sentidos, cuando la soledad es un gran pino que crece en un jardín de blancos lirios. No habrá más que gritar contra el silencio cuando me invade el pecho la llovizna. Y aunque tu luz no fuera ya la misma y me quedé de pie donde aún te espero, renuevo la esperanza y miro adentro cuando la pena oprime la garganta. Detrás de la mirada salta un sueño, y aunque llueve en la calle el viento canta. A veces cuando el mar no nos alcanza y tan solo el rocío moja el suelo, un pájaro veloz recorre el cielo y crece con el tiempo la distancia. Y crece con el tiempo la distancia. Cuando la ausencia llora en los sentidos, cuando la soledad es un gran pino que crece en un jardín de blancos lirios, no habrá más que gritar contra el silencio cuando me invade el pecho la llovizna. Y aunque tu luz no fuera ya la misma y me quedé de pie donde aún te espero, renuevo la esperanza y miro adentro cuando la pena oprime la garganta. Detrás de la mirada salta un sueño, y aunque llueva en la calle el viento canta. A veces cuando el mar no nos alcanza y tan solo el rocío moja el suelo, un pájaro veloz recoge el cielo y crece con el tiempo la distancia. Y crece con el tiempo la distancia. é conexão sempre. Menina, contei que eu decidi me casar. Jura? Ai, juro. Já tomei todas as providências. Liguei pra reservar a igreja, liguei pro estilista, liguei pro buffet, pro DJ. Mandei SMS pra todas as madrinhas. Ai, tudo certo. Nossa, nem sabia que você tava noiva. Noiva, não tô ainda. Mas se o Beto me enrolar muito, eu dou mais umas ligações e ó, a fila anda. Com Vivo Sempre, ligar pra qualquer celular Vivo do Brasil usando 15 custa só 5 centavos um minuto. SMS pra qualquer operadora, também só 5 centavos. Ligue asterisco 9003 e cadastre-se. Consulte o regulamento. I'm glad you came. Peraí. Aqui não. Aqui rola isso. Isso. Essa moça tá diferente. E isso aqui também. I don't practice Santeria. I ain't got no crystal ball. Bandejão, produzido por estudantes de comunicação social da UFES. Quadros especiais. Entrevistas. Informação. E muita música. Bandejão, para jovens de todas as idades. De meio-dia e meia às 3 da tarde. Aqui, na 104.7. Nós ouvimos A Veces Quando El Sol, de Ramiro Gutierrez Pavón, com Pablo Milanés. Pablo Milanés é um dos principais nomes da chamada Nueva Trova, da qual vou falar mais adiante, e é conhecido no Brasil principalmente pelo seu trabalho em parceria com músicos brasileiros, como Chico Buarque, Milton Nascimento e Simone. É difícil encontrar alguém que nunca tenha ouvido Yolanda. Milanés estudou música formalmente no Conservatório de Havana e esteve ligado ao feeling, um estilo que surge em Cuba na década de 1940, colocando em diálogo as tradições da trova cubana, o bolero e o son, com o estilo de interpretação dos cantores de jazz americano, os crooners das grandes bandas. Seu disco, Mis 22 Años, de 1965, é considerado o ponto de toque entre o feeling e a nueva trova. Na sequência, um outro grande nome da música cubana, Compás Segundo. Cedro voy para Marcané, llego a cuento. ouvimos Chan Chan, bolero som de Francisco Repilado, com Francisco Repilado, mais conhecido como Compay Segundo. Compay Segundo tornou-se especialmente conhecido entre um público mais amplo por intermédio do disco Buena Vista Social Club, produtor americano Ry Cooder. Buena Vista era um clube de dança e música em Havana de grande atividade na década de 40. Na década de 1990, cerca de 50 anos depois do fechamento do clube, foi gravado o disco, com esse nome, Buena Vista Social Club, com o produtor Ry Cooder e músicos cubanos. Alguns deles já estavam distanciados da cena musical. Ibrahim Ferrer, Rubem Gonçalves, Eliades Ochoa, do qual já falamos antes, Omar Aportuondo, Barbarito Torres, Amadito Tito Valdés e Compay Segundo, entre outros. O álbum, seguido de um documentário do diretor alemão Wim Wenders, feito a partir das gravações de apresentações do grupo na Europa e nos Estados Unidos, e de entrevistas com os músicos, revelou para um público amplo e encantado parte da tradição musical cubana que era desconhecida. Compay Segundo se iniciou na música ainda criança, e o músico profissional chegou a tocar com o grupo Matamoros, junto com Benny Moré. O nome Compay Segundo vem de sua participação na dupla Os Compadres, com Lorenzo Irresuelo, que ouvimos na primeira faixa do programa. Irresuelo fazia a primeira voz, daí Compay Primo, ou Primeiro Compadre. E Repilado fazia a segunda voz, daí Compay Segundo, que ficou. Compay Segundo foi também inventor de um instrumento, o harmônico, híbrido do violão com o 3 em 1924. Um instrumento que acabou se tornando característico nos grupos de som. Eu sou Mônica Vermes e esse é o Lugar da Música, programa transmitido pela Rádio Universitária 104.7 nas quartas-feiras, das 11 ao meio-dia. O tema do programa de hoje é Cuba. Se você quiser participar do programa, ligue para 27-3335-7913 e deixe sua opinião ou sugestão. Para ouvir novamente ou recomendar alguém, este programa estará disponível logo mais no novo site da Rádio Universitária, www.universitariafm.ufes.br. Vamos para um outro bloco agora, que é pensando em quatro momentos ou quatro espaços da música na cultura cubana. E começamos com a música afro-cubana. Me querer, cocô, cara, com a mão na bomba, meu que nós ouvimos integra a antologia da música afro-cubana, uma coleção de 10 CDs mais livro que explora as várias vertentes das tradições afro-cubanas publicado em Cuba. Nós ouvimos o toque e canto ao Rum de Gara, parte do volume dedicado à música Arará, resultado de um trabalho produzido por Maria Tereza Linares e Maria Helena Vinuesa. Segundo o texto de Vinuesa, Arará foi o nome com que se identificavam os homens e mulheres provenientes da região do Daomé. É um grupo que, como outros grupos africanos, conservou suas manifestações religiosas e artísticas, dotando-as de algumas modificações ao novo modo de vida, por intermédio da agrupação em associações e sociedades de socorro e ajuda mútua. A gravação foi feita em loco, em Jovellanos, em 1981. A faixa que ouvimos, segundo Vinuesa, narra a lenda de Rum de Gara, um lindo pássaro que os membros da tribo adoravam e cuidavam para conservar eternamente a sua vida e beleza. Na sequência, uma faixa que nos mostra um pouco da música erudita cubana. Nós ouvimos Un rêve au Brésil, um sonho no Brasil, Mercedes, o cantiga de Ninar, do compositor e violinista cubano José White, com Fernando Munhoz del Collado no violino e Ana Gabriela Fernandes de Velasco ao piano. José White, nascido em 1836 e morto em 1918, foi um dos mais destacados compositores cubanos do século XIX e atribui-se a ele um papel importante na disseminação da habanera. Estudou no Conservatório de Paris e atuou em importantes centros musicais, Paris, Madrid, Nova York. Passou uma temporada no Rio de Janeiro, entre 1879 e 1889, daí o título da peça tem uma referência também biográfica, onde ele teve um papel importante, junto com o pianista português Arthur Napoleão, na promoção de concertos públicos, com a Sociedade de Concertos Clássicos, fundada pelos dois em 1883. Graças a seu impressionante currículo, White foi convidado pelo imperador Pedro II para dar aulas à princesa Isabel e a seus filhos. White tocava um valioso instrumento, um violino Stradivarius de nome O Canto do Cisne, e para adquiri-lo teria vendido duas casas em sua terra natal, Matanzas. Na sequência, outro momento importante da música cubana, a Nueva Trova. De Pablo Milanés, Silvio Rodrigues e Noel Nicola, com o grupo de experimentação sonora Icaic. A Nueva Trova Cubana teve como nomes centrais justamente os autores dessa canção, Pablo Milanés, Silvio Rodrigues e Noel Nicola, além de Vicente Feliu, Sara Gonçalves, Lázaro Garcia, Rolando Miguel Granja, entre outros. Surge em Cuba entre o final da década de 1960 e início da década de 1970, ao mesmo tempo em que movimentos de renovação do cancioneiro aparecem em outros lugares da América Latina, principalmente, tipicamente vinculados a movimentos revolucionários de esquerda e nacionalistas. A chamada Nueva Canción, Nova Canção, compreende nomes como Soledad Bravo, Rubén Blades, Chico Buarque, Jorge Cafrune, Leon Gieco, Milton Nascimento, Mercedes Sosa, Armando Tejada Gomes, Geraldo Vandré, Caetano Veloso e Alfredo Citarrosa, entre muitos outros. Característico do movimento como um todo é o diálogo musical com as tradições locais, sejam elas de origem europeia, africana ou indígena, ao mesmo tempo em que se busca uma renovação do cancioneiro. O grupo de experimentação sonora do Icaic, o Instituto Cubano de Artes e Indústria Cinematográfica, foi criado em 1969 e daí saiu boa parte dos músicos da Nueva Trova. O grupo era liderado pelo compositor cubano Léo Brauer. A trova, como vimos bem no começo do programa, surge na região de Santiago de Cuba como versão local dos gêneros espanhóis. A nueva trova faz referência a essa tradição, mas parte do feeling e da circunstância pós-revolucionária. Na sequência, fechando o programa, vamos ouvir um exemplo do rap cubano. Essa mescla entre rap e sons cubanos, como a rumba, o som, o aguancó, que aparece inclusive citados na canção, com o grupo Orixás, um grupo de cubanos radicados na França, estudantes que estavam estudando na França, que durou entre 1999 e 2009, e que revela já no seu título, o nome do grupo, Orixás ou Orixás, esse vínculo com a diáspora africana. Então, fechando o programa com Orixás Represent. Represento mis ancestros, toda la mezcla. No lo pierdas, bro. Latinoamericano de La Habana, te lo mando con sabor mejor. Esse foi o Lugar da Música, que contou com a apresentação minha, Mônica Vermes, edição de Cristina Margon e direção de rádio de Rogério Borges. Lugar da Música é um programa da Rádio Universitária que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, e conta com o apoio do curso de música da UFES. Quer dar sua opinião? Ligue para cá, 27-3335-7913, ou converse com a gente pelo Twitter, @104_7, ou pelo Facebook, Rádio Universitária FM. Se você quiser ouvir o programa novamente ou recomendar a alguém, este programa estará disponível logo mais no site da Rádio Universitária, www.universitariafm.ufes.br. Você continua agora com a nossa programação. Obrigada pela audiência e até a semana que vem. Tenha uma boa tarde. Je représente la salle, sale soleil de Cuba. J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça. Chef de belle nana sur la plage de Havana, pavané, sous les palmiers à fumer, je représente ça. Orichas de mi Cuba, mon forio barrio lo fin hasta la sepultura. Yo presento la salsa, beat y pop, tu salsa, hijo. Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona, a La Habana yo me voy. Yo presento le blanc, le noir, le chico, la chica, Chicago a Panamá, Tokio a La Habana. Yo presento la fiesta, el son de conga, de una conga. Saca los collares que llegó Chango, Chango. Chango, batalaje, maya, otum, mafere, fun, oruli, que mi canto suba. Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos, todo